vou vacilar. Hoje eu não sofro de amor, hoje eu só vivo a cantar. De Jaguar no Morumbi, de Porsche no Guarujá. E ela fala pra mim: bebê, para de fumar. Mas não sabe da metade que já tive que passar. A pressão sobra pra mim, já até pensei em parar. Mas permaneço de pé, fazendo alemão chorar. É, sou mais um favelado guerreiro de fé, debochando da mídia onde não estiver. E pra quem inveja, hoje aplaude de pé. Atrás da meta eu vou, não consigo parar. Querem me ver cair, mas eu não vou vacilar. Hoje eu não sofro de amor, hoje eu só vivo a cantar. De Jaguar no Morumbi, de Porsche no Guarujá. Quem não quer andar de Panamera, Porsche Cayenne, oito pilotão, mais Land Rover. Pra nós qualquer dia da semana é sexta-feira. Vivendo esse jogo da vida sem game over. Já na livar, vrum, nós acelera. Ela fala, L7 me espera. Deve ser porque agora nós marola como pode. É que eu tô sempre de Lacoste, Nike, boné da New Era. Já tive momento ruim, sim, momento bom. De momento em momento e minha meta é bater 1 milhão. Visualização não, porque essa nós já bateu faz tempo. Me deixa que eu tô vivendo o momento. E aí, maneirinho, e aí, meu fiel. Foguete não dá ré, no caso nós arranha o céu. É que hoje nós tá brabo, pique Leonardo de capa. E do alfabeto eu quero BMW. Fé, sou mais um favelado guerreiro de fé, debochando da mídia onde nós estiver. E pra quem inveja, hoje aplaude de pé. Atrás da meta eu vou, não consigo parar. Querem me ver cair, mas eu não vou vacilar. Hoje eu não sofro de amor.